Ali é um instrumento das classes dominantes para manter-se no poder e conservar submissas as classes oprimidas. As classes oprimidas. Se a mente deprimida resolver se rebelar, se a mente deprimida resolver se rebelar, não tem para o exército nem para a polícia militar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. E se a mente deprimida resolver se rebelar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. Não tem para o exército nem pra polícia militar. O desemprego gera fome, a fome gera puta. Que eu pariu, Brasil 2000, tudo de novo. Marionete do sistema, todo esse povo conduzidos ao sufoco. Imposto ao oposto das máfias existentes nesse país. O sistema faz gente feliz, gente de mente manipulada, empunhando um calibre na febre, roubando pra se alimentar, sustentar seus sonhos de consumo. Consumido pelo submundo, perdido nas drogas. Se pegar esse caminho, se pá, nem volta uma pá. Pegou o atalho e nunca mais voltou. Saudades deixou, só nos deixou lembranças, boas lembranças, experiências amargas. Dizem que a justiça tarda, mas não falha, não falha. Protege bem os canários, canalhas, os mentores da desgraça que há. E se a mente deprimida resolver se rebelar? Se a mente deprimida resolver se rebelar, não tem para o exército nem pra polícia militar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. Resolver se rebelar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. Não tem para o exército nem pra polícia militar. Criar as drogas e as armas e a polícia que aí está. Preparada pra agir, preparada pra matar. O dia da minha sorte. Sei que antes da minha morte. Se liga, há um grito de liberdade no ar. Esse som que invade sua mente, de repente lhe faz pensar no passado, presente, anos luz na frente, futuro. Quando falamos do futuro, confundimos as mentes. Sabemos que da aula vai celebrar uma paz, se faz presente. Infelizmente sofre uma consequência de uma mente metralha. Uma grande arma, calibre de alma, potência que não perfura suas vítimas, invade a sua consciência. E o subconsciente de parar de raciocinar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. E se a mente deprimida resolver se rebelar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. Não tem para o exército nem pra polícia militar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. E se a mente deprimida resolver se rebelar. Se a mente deprimida resolver se rebelar. Não tem para o exército nem pra polícia militar.